Vento 1190 graus, 99, altitude 1095, reporte baixado travado. Aguardando, reportar. 1-3-3-2-5. 251-1338, bom 777. 1-3-3-2-5. 332. LIP 5220, no solo 20, livre direito, chame sol 121 decimal 9. 121 decimal 9, LIP 5220. Solo Salvador, LIP 5220, já lembrou. 5220, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará 5220. Salvador, está 3895, 183 a bordo, alternando Galeão, dona minha de 3 horas e 45, taxi 3895. A permanecer na região aqui por mais uns 20 a 25 minutos. À direita, ponto espera a torre 845, taxi 3895. 3804, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3804. 6200, segue o SAM, portão 2. Segue o SAM, portão 2, 6200. 5220, Juliette, parte 3. Juliette, parte 3, 5220. Chama 6254, copy. Jato, Salvador, Rio, 360, pesulo 10. Destino 0, curva direita, da El, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5426. Portão 10, chame pronto. Matheus, que é o trânsito do 10, negativo igual, pode rodar a porta. No solo de 22, livre direita, chame sol 121, decimal 9. 219, 3216. Lima, quilo Zulu, bom dia, informação pro check. Quilo, aguarda a cópia. Olá, uma boa, tá 3216, Lebrão, você escuta? 216, taxi de Alfa, Juliette para 01. Alfa, Juliette, 01, 3216. Solo é o 3204. Chega 304. Qual é a posição, é o 03 ou 04? 04. Posição para o 03? Aqui previsto pra gente é a posição 04, mas se tiverem te mandando 03, aí a coisa foi inferno. Tá certo, então. Vamos pro 503. Obrigado. Salvador, boa tarde, Ruta 3895, quanto esperam no 0 pronto? Na 3895, autorizado a linha e decola pista no 0, vento 1, 30 graus, no 09. A linha e decola da 10, 3895. Funciona 03 agora, ok? Tá bom, 03, muito obrigado, hein? Nada. É estabilizado no curso localizador, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, complexo de náutica na torre, o noite lá no circo, bom pouco. Fizemos assim, obrigado, até daqui a pouco. Azul autorizando para Serra Delta Lima Oscar. Fundo de voo 100, corrigindo 1.000 pés. Decolador no 7, com curva direita no corredor axé. Aciona 5150 e o controle 120, decimal 8. Cancela e segue visual para no 7, se possível. Gente, continue a aproximação. Vento 120 graus no 1-2, altímetro 10-14. Da 59, estado, reporte para cancelamento. Vai reportar, Romeu, Romeu. Vem. Micro Zulu. Gente, parecendo meu sotaque, torre 18, decimal 95, de Micro Zulu, bom voo. 95 decolado aos 25, chame controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, 3295. O rapaz é para táxi. Plano 3-2 do NUMEI, informe que a aeronave da Azul que se encontra no gate 01 já vai iniciar o push, vai aguardar mais alguns instantes para o pegamento. Tipo, só o principal está vendo o colega, o plano 3-2 do NUMEI agora. Gente, modificação dos planos 1426, suba para 2.000 pés, que é legal no 014, está autorizado a sinal ILS com porta estabilizada. Informe que não recebe o transponder. Torre, o Romeu, Romeu Golf, cancelamento. Romeu, Romeu Golf, cancelado aos 26. Inicie curva pela esquerda para a base pela direita, aposte na final da 17, baixar travado. Curva na esquerda, base pela direita, da 17, vai portar baixar travado, Romeu, Romeu Golf. Confirma o vento. Azul 4076, boa tarde, autorizado para chegar da Mari, desça para o nível 050. Como é que o Azul vai lhe pressionar, reporte para táxi? Azul 4076, redução para 2509. O meu Golf Felipe pouso pistão no site, vento 110 graus, 0119. Tem livre pouso na 17, o Romeu agora. O meu Golf confirma o pátio para qual era até que certo? Para o pátio dela está o 5. Gente, o meu amigo. Salvador, boa tarde, boa noite, 74, gente aqui, está repassando 180. Boa tarde, boa noite, 754, autorizado a chegar da Mari, desça para o nível 060. 060 na Mari, boa noite, 754. Meu Golf no solo de 29, autorizado backtrack, táxi até o pátio 5, ao estacionar livre frequência. Kiko Zulu, temos um plano aqui para 13h35 já vencido. Confirme, já foi feito uma DLA? Você quer juntar IS, mas eu consigo sentir a cópia. Gente, Lima Kilo Zulu, aguarde Alpha Charlie 90 taxiando até o Alpha 5. Após o táxi da aeronave, autorizado táxi até a interseção Papá. Reporte na interseção. Controle ao IAM de Alpha Charlie. Tô chegando. Na presente posição, pode acender para New Base? Negativo, estamos tráfego de uma aproximação. Ok. Suficiente ao estacionar a frequência livre? Grátis. Salvador, o azul 4463, sancionado para o táxi 86, aguarde 3 horas, alterna Salvador. Azul 4463, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Direito na Índia, sancionado para o torre 2895, 0 na 4, obrigado, direito, bom trabalho. Pan 321 no meio, observa o táxi da azul, ingresso para o 01. 01, 3, 2, 1. Direção para 2009. Papapá, Alfa Tango Tango, autorizada a chegada a MAN, desça para o nível 080. Zulu, pronto, cópia. Vai, Salvador, na boa. É o azul 4463, para ponto de caracol. Azul 4463, autorizado o alinhar e decolar pista no 0, vento 1 no 20 graus no 1 no nós. Vem decolar a pista 0, 4463. Aqui é com o Zulu autorizado, voo local, Salvador, Salvador, se afasta 30 milhas no corredor forte, decola da 1-7 com curva à esquerda, mantendo-se 1 no meu pé e restrito no corredor forte. Aciona 0134 e o controle 120 decimal 8. Eco Tango In, descendo centro Recife, 1288, é o término 1260. Se a gente desobe. Parecionamento é táxi, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Salvador. Alfa Cabravo, completo sinal, também torre 1185. Torre 1185, Alfa Bravo. Azul 4076, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. Chamará estabilizado, Azul 4076. Tango Oscar, Oscar Bravo, continua em aproximação, vento 120 graus, 9 mais, altímetro 1014, confirme intenções de pouso, vento na 10 na 17. A intenção é o pouso na 17, ok? Tente Oscar, Oscar Bravo, reporte para cancelamento. Bravo. Mais 14463, decola 234, chama em controle 120.8, morro. Controle 120.8, azul 4463. Obrigado, meu amor. Como é que é, Costa? Reporte para táxi. 90. Área 90, obrigado. Controle São Paulo, uma boa. Controle Salvador, uma boa. Azul 4463, decolado da El Leda. Passa 1.500 pés. Azul 4463, boa tarde. Contato radar, suba para o nível 180, vai direto Leda. Direto Leda, 4463. Obrigado, vai subir até o nível 180. Voo 754, desce para 2.000 pés, QNH 014. Reduza para 2.00 nós, autorizado pela IGF, reporte estabilidade. Autorizado LS, CBR, portal estabilizado, reduzindo a 200 nós. Sendo para 2.000, ajuste no 014, voo 754. O Oscar Bravo cancela, prossegue base pela direita no 7. Oscar Bravo cancelado aos 35, inicie curva esquerda para a base pela direita, reporte na final, baixado, travado. Oscar Bravo, tranquilo. Gente, Oscar Bravo, confirme o pátio para o Quara Taxiado. Vamos para o pátio da pasta, solicitaríamos uma condução, se possível, para três pessoas. Gente, Oscar Bravo, entraremos em condenação com a empresa. Muito obrigado. Plano visual cancelado, zona 436, suba e mantenha o nível 050. 08, graças. Informe o tipo de equipamento, Golf Alfa Tango. Patrão de Salvador, bom dia. Papa Tango, Lima Quilo Zulu, decolou cabeceira 97, mantém o pé corredor, axé. Lima Quilo Zulu, mantém as condições visuais, QNH 104, reporte farol da barra. Reportará o farol da barra, Lima Quilo Zulu. Chile 6213, informação com o Céu Lima, guarda cópia. Para final curta, o Oscar Bravo. Oscar Bravo, sente livre pouso visto no 7, vento 120 graus, 9 nós. Bravo. Realizador de estatística Azul 4076. Azul 4076, completo sinal, chame torre 1189. 18195, Azul 4276. Papatango Golf Alfa Tango, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite magnética 090 de Sintra. Esquerda 020, linha. Magnética 090 de Sintra. Torre Salvador, Azul 4076 a 7 milhas e LS Extreme. Azul 4076, tráfego avistado, continua aproximação, loja de autorização de pouso, vento 120 graus, 11 nós, altímetro no 014. Continuando, Azul 4076, ajuste no 014. Prezulo 3, autorizado para o Galeão, nível 360, via Prezulo 10 até SMAP, após direto Lúbito e após conforme a rota do plano de voo. Decolada a pista 10, com primeira curva direita, na saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge, onde recepta a aerovia. Aciona 5403 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 10, no 3, corrigimento correto, passando, pronto. Nível 060. 060, esse é o Ciclo. Primativo, voz Código Cabral. Era até que tem até o Pate 4. Livre a pista e aguarde no ponto de espera da OSCA devido a uma obra na taxa OSCA. Aguarde fiscal de pátio para seguir as indicações da empresa. União Terra 1332. O azul 4463, recife 251785. Obrigado, professor. Já boa. Livre pose no 04076. Autorizado ao gol no 754. Zona 754, complete final, Samuel Torre, 1895. 1895, gol no 754. Goma 041, foi direto Duna. Direto Duna, 041. Gol Alfa Tango, informe velocidade indicada. Reduza para 1809, Gol Alfa Tango. Continue para o ideal para o destino. Quer entrar, manter meu pai, direto destino? É com Oscar, aguarde para táxi, por gentileza. Sete, frequência livre. Quatro 076, no solo 42, livre direito, solo 121, decimal 9. No 9, azul 4076. Operação para sequenciamento, curva direita, proa 170. Limite é a magnética 070 de Sintra. 3170, limitado pela 370, 170. Gol no 941, reduza para 1909. 1909, gol 941. Gol em Salvador, bom dia, gol no Rio de Janeiro, passa de 1083 para o gol no Rio de Janeiro. Gol no 600, boa tarde, autorizado a chegada à mar e desça para o nível 050. Chegada à mar, desça para o nível 050, gol no Rio de Janeiro. Gol 1754, livre pouso, piscina 0, vento 1, 1 0 graus, 1 no nós. Livre pouso, gol 1754. Mantenha nível 060, alfa, tamo pronto. Ângulo. Como número 2. Gol 941, reduza para 1809, desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. Segue tráfego a 7. 7-1-8-0-9, cidade é dessa parte. Mike Acosta, decolada presente. Sim. Mike Acosta, autorizado decolada presente. Vento 1, 2, 0 graus, 1, 1, 1, 2. Mike. esquina é Gama 014. Esquina 014. Direita, chame só 121 decimal 9. Direita 1219 igual 1754. Desça para 4 mil pés, esquina é Gama 014. Descendo para 4 mil pés, tem que acertar o lock. Gol para você. Estabilizando 3144. Está 3144, completo sinal, chame torre 1895. 2195. Dono 041, desça para 2000 pés, reduza para 1909, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2199, reportando estabilizado, 041 Gol. T54, ative Alfa, partindo da Juliette. Alfa para Juliette, bono 754. Solo 4076, já passou aqui, chegando na Juliette. 4076, observando o tráfego da via, que ingressa a Juliette para 09. Observando o tráfego, ingresso de Juliette para 09, fazendo 4076. 4, passou externo, baixar, travado. Não 3144, tráfego avistado. Cheque trem livre pouso, vento 120 graus, 119, altímetro 1094. 1094, baixar travado, 3144. 080, descendo para 050, estando cabo. Quanto olho, Papá Romeu, Mike 4. Confirme. Papá Romeu, Mike é 4. Prossiga, Mike é 4. Prossiga, Mike é 4. 4. Mike 4. Prossiga, Mike é 4. Ok, agora da presente posição, vou tirar uma linha reta para o parque do Tuacu. Certo, mantém 500 pés, que é na Gama 014. Vale, graças a Deus. Gama 041, reduza para 1709, reporte estabilizado. Rotor 041? Afirmo, reduza para 1709, reporte estabilizado. Rotor estabilizado, reduzindo. Controle para o meu Mike Aquasca. Prossiga Mike Aquasca. Mike Aquasca, corredor Axerra, mantendo seu mil pés. Solicita proa direto para Maranhão, se possível. Sente, mantém as condições visuais, esquina Gama 014, direto para Maranhão, informe que não recebo transponde. Afirmativo. Mike 41 estabilizou. 1941, completo final, chame torre 1895. 1895. Golf Alfa Tango, desça para 2 mil pés, esquina Gama 014, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Descendo a 2 mil, reportamento estabilizado, Golf Alfa Tango. Alfa Tango Tango, desça para 3 mil pés, esquina Gama 014, está autorizado interceptar nesta proa. Tango, Tango, está certo. Salvador, Xané 6254, ponto de espera, 109. O Xané 6254, mantenha ponto de espera. Mantendo. Tá 3144, no solo de 47, livre à direita, chame sol 1219. 1219, decimal 9, livre à direita, o TAN 3144. 1600, reduza para 2109. Reduz 2109, 1600. 1041, no bondinho, número 2 para pouso, aguarde que está livre, vento 100 graus, 119. Fecha, eu só escuto. Alfa Juliette para 04, 3144. Graus, 119, altímetro 1014, check 100. Basta lá, disposição, 4-2. Zulu, decolado aos 49, aguarde para o cruzamento do aeródromo. Ingresse na perna contra o vento e aguarde para o cruzamento do aeródromo, por gentileza. Aguardando para o cruzamento, vai manter o pé, Zulu. Plano 600, reduza para 200 nós, número 3 na aproximação. Desça para 3 mil pés, que é negando 0 no 4. Reduza para 200 nós, 3 no centro, 0 no 4, Plano 600. Mike, em Akuzulu, ingresse na perna contra o vento, aguarde para o cruzamento. Ingressar na perna contra o vento e aguardar para o cruzamento. Mike, Akuzulu. Avante, estabilizando, visual, 041 gol. Bola 041, não aguarde que está livre. Aguarda. 41 no solo 50, livre direito, chame solo no 21 decimal 9. Solo 219, nota. Aqui é a Kuzulu. Solicito que o senhor faça a curva pela esquerda e aproxime mais da pista, por gentileza. Seu cruzamento será autorizado após o pouso do MOG 737 na final da 10. Vamos prosseguir agora com a curva pela direita, já tá, vai encaixar na perna contra o vento. Estamos aguardando autorização para o cruzamento. Gente, Michael Kuzulu, gato. Conta a gente, solo Salvador, é o voo 1941 do Brasil. Voo 941, muito boa tarde, taxi de Alfa, Juliette para o 06. Alfa, Juliette, 06. Torre, Papatango, Golfe, Alfa Tango. Tem para a torre? Papatango, Golfe, Alfa Tango na final. Golfe, Alfa Tango, vento 090 graus, 9 altímetro 10, 14, confirma intenções de pouso, 17 ou 10? 10 e depois passei para o pátio 3. Sente, Golfe, Alfa Tango. Visual com o Boeing 737 pousando 1-0. Afirmo. Após o pouso do mesmo, mantenha a linha do litoral. Aguarde transferência, autorizado o cruzamento do eixo da 1-0-2-8. Mantenha a linha do litoral após o pouso e aguardando para o cruzamento. Mike Atsuru. Cruzado de aliado de X-Ray 1-0-0-0. Informa que cruze o aeródromo no ponto médio da pista 1-0-2-8. Desconsidere manter a linha do litoral, por gentileza. Ok. Assumindo proa para cruzar no ponto médio. Mike Atsuru. Estamos passando externo, baixar travado. O seu fatão consciente, aguarde está livre. Gol 1-0-4-1, livre direita, chame só 1-2-1 decimal 9. 219, chama até. Kuzulu, voe na proa do pedágio, aguarde transferência. Proa do pedágio, aguardemos transferência. Vai que é Kuzulu. Golfe Alfa Tango, cheque trem livre, pouso vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Baixado, travado, livre pouso, Golfe Alfa Tango. Mike Kuzulu, chame em controle 1-2-0 decimal 8. Controle 208, Mike Atsuru. Controle, Papalonga, Mike Atsuru. Prossiga, Mike Atsuru. Tá voando mil pés, possibilidade de voar no corredor forte? Corredor forte, mil pés, que é negando 0-4, Mike Atsuru. Para o corredor forte com mil pés, Mike Atsuru. Fibra, o macho, mais... Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, completo sinal de Sami Torre, 1-1-8-9-5. Muito obrigado, senhora. Bom trabalho. Obrigado, igualmente. Torre, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, prossiga. Bora, 4 milhas. Tango Tango, continue a aproximação. Aguarde pista livre, vento 120 graus, 9 nós, altímetro 1-0-4. Tango Tango. Tango Golf, Alfa Tango, no solo aos 55, livre direita, chame solo 1-2-1-9. Unidade 3-1-2-1-9, Golf, Alfa Tango. Tango Tango confirmando após o pouso, é o parte 3. Informativo, desembarque, valores. Gente, Alfa Tango Tango, check trem, livre pouso, pista no 0, vento 1, 90 graus, 9 nós. Rebaixado, checado, chave. Meeting direcional, Fuma Tênis e Juliette, sua personagem tem freio. Tudo aí no final. Informativo. Faz o pouso do meio motorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. Na curta me mantenho no zero, na 2 e 4. WLF, X-Ray, pistol no zero, com o 600. O 600, complete final, chame torre, frequência 1189. Chama torre, salvador 1189, 1600. Papá, Alfa Tango Tango, no solo 57, livre direita, chame solo 1-2-1-9. Torre Salvador, bom dia, gol 600, estabilizado ILS, X-Ray, pistola 0, já passou o marcador externo, trem baixado e travado, opção. Gol 600, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 1-1-0 graus, 09 nós, altímetro 1-0-4. Permanece a aproximação no 0-1-4, gol 600. Puxa na 6-2-5-4, autorizado a decolar pista no 0, vento 1-1-0 graus, 09 nós. Iniciando, achei na 6-2-5-4. Bom, no 600, informa o Airbus 319, iniciando a decolagem na pista no 0. Ciente, gol no 600. Controle, Mike, X-Ro. Prossiga. Para cheque de equipamento, precisamos descer para 500 pés e depois regressar para 1000 pés. Autorizado? A critério. Obrigado. Autorizado, posto de sono 0, gol 600. 6254, decolou aos 59. Chame controle no 20198 com bom voo. 208, boa tarde. Pela sua equipe de solo, pode parar táxi. Autorizado. Meme 254, contato radar. Sobe para o nível 360, vigilância. 360, 060, vigilância, Sônia 624, para voar direto Leda. Autorizado Leda. Direto Leda, 624. Controle Salvador, seu voo no 322, transfere. Voo no 328, a sua identificação, desça para o 060, chegada Mali. Desça para o 060, chegada Mali, a sua identificação, voo no 322. No solo, 1500, livre direita, chame solo no 21, decimal 9. Branco, chame solo no 600, boa tarde, taxi V Alfa Juliette para o gate 10. Alfa Juliette 10. Isso aí, que rádio, por gentileza, a impressão foi inteligível. Não copiei, quem sou eu, não chamou sol? Vou fazer um ILS, possibilidade de retornação para o ILS da CBR? Aqui só tem um problema, só tem notificação, não para onde voo completo. Ok, sim. Muito obrigado. Approach, controle, instalador, foco, Juliette 9, Luiz, que está visitado no 10. Juliette 9, Luiz, complete final, chame torre 1 no 895. 1895. Controle, mais tempo Zulu, vai regressar pelo corredor forte para pouso na pista 17. Mantenha as condições visuais e reporte ingresso no corredor Interlagos, Mike Eco Sul. Mantenha condições visuais e reportar Interlagos, Mike Eco Sul. Torre Salvador, boa tarde. Eu foco no Juliette Novembro Whisky, alinhado na final do 10. Juliette Novembro Whisky, tráfego 9, estado, continua aproximação, vento 1-0 graus, 1-2 mais, altímetro 1-0-1-4. Confirme intenção de pouso 1-1-7 ou 1-1-0. Extensão 1-0, é possível você me confirmar o local para a pernoite, precisão de 2 dias. Net 9 é meu whisky, os pátios para a pernoite, com o pátio 4 e o pátio 5, no próximo ao eixo da 1-7. 697 da Gol, identifique, chegada é a ponta, desça 4 mil pés, o ajuste 1-0 no 4. Juliette November Whisky, reporte para cancelamento. Propõe cancelamento em uma base pela direita da 17. Juliette November Whisky. Juliette November Whisky, cancelado 04, inicie uma curva à esquerda para a base pela direita, reporte na final da 17, baixado e travado. Reportarei no final da 17, baixado e travado. Juliette November Whisky. Na pista 1-0, com curva direita, na saída da Euleda. Após o Leda, voa direto E, 217, previsto 50, e segue conforme a rota. Aciona 5454 e o controle 120, decimal 8. Aqueles outros vitórias, ainda precisa pelo 0. Saída da Euleda, curva direita do Colorado 1-0, vou ter 5-0. controle por 5424-208 controle. Confira após, Leda. Voa direto. Após o Leda, direto eu disse. Frente a espera, via por isso que 50. Eu disse. Confira após o Leda, eu disse. Controle 4089. Aí eu tô passando pronto no 09, o azul 4089. Devido a obras na interseção. Gente, direto no Zé Whisky. Livre pouso pista no site, vento 1-0-0 graus, não no nós, confirme baixar travado. Aciona 5502, controle no exército, sinal 8, sai da árvore. Autorizado, barreiras 200, vai decolar da 1-0, curva direita, saída vai de árvore, 5502, traçado, 1-2-0, sinal 8, a controle é 5-4-4-7. IP-5-4-4-7, procedimento correto, sabe quando pronto. Cortará a passagem. De Puma 35, confirma? Prossiga Puma 36 para o sol. Lima, confirma por gentileza o horário do plano de voo. 79 Whisky, conhece o aeródromo? Gente, Juliette, 79 Whisky. Puma 36. November, Juliette, Índia, Salvador, mantém condições visuais. Linha do litoral na minha escuta. Atingiram 060, Gol 1328. 328 da Gol, desce a 3 mil pés. O ajuste no 014. Por 1924, aciona identificação, chegada à área, desça 050. Identificou, desce para 50, gol 1924. Seis passageiros, confirmando? 28, cheque velocidade. Puxa, né? Gente, entrando em contato com o infraero. Oxana 6213, no decolado 08, chame em controle em 1-2-0-8, bom voo. 08, grato para o atrás, 6213. Controle, Oxana 6213, transfere para o 02000, autoriza a lida. Primeiramente, bom dia, senhor. Suba ao nível de voo 360, o serviço de vigilância. Voe Leda. Bom dia, 360, vigilância lá no Leda. Obrigado pela colaboração. Mike Echo Zulu ingressando no corredor interlado. Mike Echo Zulu, reporte na rotatória. Na rotatória, reporta dentro. O Salvador, uma boa tarde. TAM 3, zona 93, informação Lima, autorização Galeão. 93, boa tarde. Informação Lima, confere agora, copia número 2. Prepara daí, o líder. Mandando. Boa tarde, prossiga. Ok, está no litoral aqui na Piatã, pela Piatã, vai fazer um sobrevoa o próximo aguardo aqui, 710. Gente, Delta Charlie. 328, dá gol? Possível, 328, não escuta. Qual só pro? Tá aprovando 3, 368. Ok, senhor, por gentileza me avise com antecedência do procedimento que o senhor deseja fazer. De qualquer forma, ajudou, que a outra nave está mais reduzida à frente. Desça para 2.500 pés, está autorizado o procedimento. Ok, 2.500 pés, efetuando o ILS 1. Lima 3, meia, transcópia. Lima 3, meia, autorizado voo local para Salvador, corrigindo para Aratu. Decola da pistão no zero, com curva esquerda no corredor forte, restrito no meu pé. Aciona 0167 e o controle 120 decimal 8, Lima 3, meia. Uma 3.000 autorizado, pode tomar o hotel para ingresso. Completo final, torre 1895 na 31. Torre Salvador 13, gol no 328, estabilizado no curso do localizador. Na 3-3, copiou a torre? Afirmativo, machado travado. Qual a autorização de pouso? 3-2-3? Afirmativo, mas estamos do outro lado, lateral, machado travado, livre pouso 5-0. 3293, graças. 3193. 3193, autorizado para o Galeão, nível 380, via Prisulo 10 até SMAC, após direto Lúvito e após conforme a roda do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na saída da El, Leda. Após o Leda, voa direto Bridge, etc. Para a aerovia. Aciona 5466 e o controle 120, decimal 8. 3193, autorizado Galeão, nível 380. Apesar do 10 é de mapa, pode Lube, foi conforme o plano. Decola da 10, curva direita, Sael, Leda, pode Leda direto Brito. 5466, transponde, 1208, controle. Então, 3193, procedimento correto e pode quando pronto. Pode dar. Pessoal, logo 10411, suficiente das condições, para o possível repetitivo, faça Deus. 1041, no último repetitivo, quanto ali, quando possível? Gente, prepara a mão, frotti, o gol 1041. Ah, fiz, né? Quando bem, era certo. Para decolagem, então, em 1 no 8, décima 95, só confio por gentileza das pessoas a bordo. Até o hotel, por fim, por gentileza, por favor. Hotel chama a torre 1 no 8395, força aérea 8735. Meia decola da presente. 36, gente, aguarde pista livre, por gentileza. São 3283, não fala, é zona 3, de via direita, chama e fala 1219. 3, 1, 9, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Com uma 36, autorizada a decolada presente, vento 1, 3, 0 graus, 1, 1, 9, reporte quando fora do sol. Salvador, boa tarde, eu tá 3, 2, 3. Na minha 2, 1, 3. Chamo centro Recife, 1251, aldeia 1, 3, 3, 2, 5. 5, 1, 3, 3, 2, 5, 2, 3 graus, bom serviço. Até mais, tá bom, vou. Claro. Com uma 36, comprou a norte, evitando o sobrevoo da base aérea, por favor. 1041, pronto, cópia? Nossa confiança, 041. 041, utilizado para Fortaleza, nível 370, via Brasilô 19, até Bangu, após, conforme a rota do plano de voo. Decolada a pista 10, primeira curva à esquerda, no perfil da Momo, transição Froti. Aciona 5467, controle 120, decimal 8. Livre descida 4000 pés na chegada, bom, seu ajuste no 014. 4000 pés, 014, chegada bom, também 14. Lima, Kilo, Zulu, retorno de Serra Delta, Lima, Oscar. O gol 1328, cheque trem, livre pouso na 10, venta de 120 graus com 11 nós. Livre pouso na 10 com trem baixo travado, gol 1328. 90 Juliette Índia na escuta? November, Juliette Índia. Prossiga na escuta. Chame Torre, 1895 para o cruzamento do campo. Vai chamar a Torre. Atingindo 50, gol no 924. Livre descida a 3000 pés no 924, ajuste no 014. 3000, 1014, gol no 924. 641, 41. Prossiga. Alguma possibilidade da presença da Duna? Não, Duna não, autorizo pelo. Afirmativo. Confira o pelo, né? Isso. Entre a presença dele, então, graças. Meia visual com tráfego prosseguindo para a final da 17? Visual. Batendo separação com o mesmo, prossegue direto a Aratu, controle 120, decimal 8. 208, o Força Aero 8735 condicionado após o pouso do tráfego da Gol, ali mantém o no zero aguardando para decolagem. Após o Gol, ali mantém o 0875. O Mike Echo Zulu, o vento é de 120 graus com 129, atenta à esteira de turbulência do Gol, tem livre pouso na 17. Livre pouso pro Zulu. 321 no meio. 3216, boa tarde, começou com o Lima, prossiga. Afirmativo, não só apenas para o 37, mas já está totalmente pronto. Caso tenha nossa autorização, só chamar. Gente, já possui sua autorização, está autorizado para Fortaleza, nível 370, via Brizulu 19 até Bangu, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com o primeiro curva à esquerda, no perfil da Momo, transição Froti. Aciona 5504 e o controle 120 de sinal 8. Autorizado de voo 370 para Porto Alegre, 0 via superior Zulu 19 até Bangu, após Abuco, após direto. Decolando 0, curva esquerda, bombo front, controle opera 120 de sinal 8, o transponder é 5564 para o trânsito 3216. Transponder 5504. Opa, obrigado, 5504. Aí até para quando pronto, 3 vezes no meio. Contarei, muito obrigado, querido. Oi? Fala, Marcelo, Zona 93, vai para o Marcão Lima, para Aracaju. Isso é 500 pés, ok? Aguardando para a informação de tráfego. Colando, colando esquerda, 2x2. Pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após voa direto, Aracaju. Acionando 5463 em transponder e o controle 120 decimal 8. Vai dar pista livre. Aracaju, 230, rumo 677. Para 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5463, controle 1208. Gol 1806, correto, só quando pronto. Sete. Gol no 328, reportando da Juliette. A sua Juliette vai reportar a Gol no 328. Então, 3193, aguarda para puxa. Pode, no 3193. Para informação, tem um helicóptero à esquerda no setor, prosseguindo com proa noroeste, não interfere com seu pouso, tem livre pouso na 10. O vento é de 1 ou 2 graus com 139.